E lá vamos nós, Mano Waljo. Adolescente nessa idade, acho que nunca imaginei um final, nem que um dia eu seria chamado profissional. Eu só achava legal, ia pra lá e pra cá, sabia nada do mundo onde eu podia chegar. Eu era novo demais, preocupação pros pais, prioridade era estudo e o resto depois cê faz. Mas eu queria mais que o calçadão a um quarteirão. Cada impulso era uma nova possibilidade, cada manobra era uma nova habilidade. A brincadeira tomou outra dimensão, além da diversão, evolução, aprendizado pra vida, mais preparado pra vida. Tava ligado que a vida era mais que isso, mas eu me empenhava nisso. Cada rolê, cada viagem era um compromisso. Outras cidades, amizades que ainda mantenho. Guardo lembranças e medalhas do meu desempenho. Passei por fases, etapas, categorias, mas família ainda via como um moleque que não crescia. Só eu sabia o quanto me valeria, ainda vale. Hoje em dia eu tenho muito pra agradecer. Enquanto o corpo aguentar, pode chamar, que eu vou chegar pro rolê, cê vai ver que é um, dois. Com as coisas que vi, consegui chegar aqui. É assim que se fazem as coisas.